Estamos iniciando mais uma jornada de trabalho e que o despertar desse novo dia represente o exercício do amor e do otimismo para todos nós. Participem conosco a partir de agora. Show. Música, informação, a magia da sua rádio Cancela AM. Bom dia, amigos. Som, qualidade ambiental. Identificação, Rádio Cancela, ZYL 219, emissora AM, frequência de 710 kHz, Ituiutaba, Pontal do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Escritórios, estúdios e redação, Avenida 13658, sexto andar, edifício Ituiutaba. Transmissores e sistema irradiante, no Alto do Carmo, Jardim Moarama, a 2.700 metros do setor oeste da cidade. Uma emissora do sistema Cancela de Comunicação. Comece bem o seu dia com Manhã Sertaneja. Apresentação: João Vilela. Muito bom dia, Ituiutaba! Oito de janeiro do ano 2022. Estamos chegando com mais um programa Manhã Sertanejo. Um bom sábado para todo mundo. Vamos abrir o programa com o Tião Carreiro e o Pardim. Preto Velho, é a primeira do dia. Um bom sábado para todos. Bom dia. Oh, Rádio Cancela apresenta Manhã Sertaneja.